viaja não firma. Mano, zóia MPC, CTS Kamikaze, WO Monster. Nas ruas do Campo Mourão, Uberaba, MG. Os mano acelera nos bang pra matar ou morrer. Lado de cá, várias histórias, não contém nenhum terço. Letra pesada e os clipes causam espanto e medo. Pra resgatar os piazinhos, nós é o lado oposto também. Quis catar lotérico, roubar um posto. Benção pra nós, prosperidade pros nossos. Ontem tirado na quebra, hoje homem de negócio. Não é final de campeonato, gol perdido é vitória pra nós. Nem que seja aos 45, na quebrada é assim. Brasa no back, só de elantra na quebra, tirando um jet. Aqui os mente blindada daqui do lado sul. Só colo com quem soma, cê entende meu tru. Cantando os mano que cata, os caminhão da Prossegu. O explosivo que explode na BR faz pum. Bagulho é pique GTA, quando o tiro do fuzil disparar. Cheiro de morte tá no ar. Nós morre por droga, por dinheiro e buceta. Sonhando com as nove, as pistolas e escopeta. Derramei lágrima de sangue, dei minha vida pro rap. Pra parar nem pensar, essa fita cê esquece. É o CTS, Kamikaze, o mano Zói do MPC. WO Monster, anota a sigla RAP. Só plá, na pista pronto pra matar. Tipo Scarface, eu diabo Pablo Escobar. Bagulho é pique GTA, quando o tiro do fuzil disparar, o cheiro de morte tá no ar. Só plá, na pista pronto pra matar. Tipo Scarface, eu diabo Pablo Escobar. Bagulho é pique GTA, quando o tiro do fuzil disparar, o cheiro de morte tá no ar. Quando o tiro do fuzil disparar, tô tipo Pablo Escobar. De M9AK, no contrabando do chá, na contramão do sistema, exportando a pura. Importando as carretas, os coletes, os fura. Campo Mourão, bagulho é louco, né fi? Pela bezica, só não pode dar mim. No Paraná, a Rony Preta te mata. Em MG, a dona Rota estraçalha. Tem quem tá na bala, tem quem vai pra bala. Pique GTA, de Hulk e Granada. Tem quem tá bigode, tem bigode psicopata. No pique Scarface, de Colt e Matraca. Sinto o odor da morte, rondando a quebrada. Sinto o cheiro de formol, quando o fuzil dispara. Vejo sangue escorrendo no escadão ou na calçada. Vejo bala perdida, inocentes na vala. Sigo tipo Guzmán, na selva petrificada. Armada até os dentes, de SKS dourado. Armado pra morrer, pronto pra matar. É o cartel de MG com cartel do Paraná. Sopa. Tipo pitbull voraz, sangue ruim que nem Lampião. Alibaba e seus 40 ladrão. Disposição de um sicário, Don Corleone. Tipo Los Zetas, de perdidão no zone. Ratatá, Paraná, o bagulho da gangsta. O fuzil tá disparando, tô seguindo com a matança. Ratatá, MG da gangster. O fuzil é disparado, o filho chora e a mãe não vê. Não é cartel de Sinaloa, nós é tudo vetim. A máfia de MG, tipo cartel de Medellín. Apetite escadinha com a guerrilha de Osama, ha! E a inteligência de Obama, criminal é claro. Na versão atualizada, quando eu envelhecer, você tipo Ismael Zambada. Um Malcolm X, o Nelson Mandela. Só que com a inteligência pra poder fuder ramela. Só plá, na pista pronto pra matar. Tipo Scarface, eu diabo Pablo Escobar. Bagulho é pique GTA, quando o tiro do fuzil disparar, o cheiro de morte tá no ar. Só plá, na pista pronto pra matar. Tipo Scarface, eu diabo Pablo Escobar. Bagulho é pique GTA, quando o tiro do fuzil disparar, o cheiro de morte tá no ar.